Rio de Janeiro, 25/10/99. Escadinha, fim do milênio. Deixa, pai, como vão as coisas em cima? Aqui embaixo não tem muita novidade. Todo dia é sofrimento, é sobrevivência. Pai, 15 anos que eu estou aqui, você se foi sem que ao menos pudesse me despedir. Rezo todo dia pro futuro melhor. Pai, aonde o senhor estiver, que esteja em paz. Atrás das grades da ilusão do pensamento, primeiro envolvimento, lamento, é membro do círculo doloso que conduz irmãos ao fundão das prisões sem sala. Começa um pesadelo que se pá nunca se acaba. Luz, câmera, ação, é como se fosse um filme. Mas é verdade, faço parte desse mundo cão. Penso rápido pra ninguém captar. Faço plano pro futuro não me pegar. Não trago no cigarro, só fumaça, só desgraça, depressão. Cheiro de presunto no ar, sei lá quem será o próximo a ser morto. Rezo para Oxalá que ilumine o meu caminho. Sou amigo, sou justo, sou da paz. Eu agonizo, mas não morro, eu sou sagaz. E o sorriso das visitas nos fazem viver. E no dia de visita amor nos trazem um bem querer. É preciso crer, alguém precisa ter que vai acontecer o dia do juízo final. Todo dia pro futuro melhor. Minha filha, preciosidade pra eu livrar do pior. Minha mãe tá bem, mas a saúde já não é a mesma. Face mostra o sofrimento, idade, clareza. Não quero ser mais um problema pra minha família. Sou favela, sou morro, periferia. Meu pai, eu sinto muita sua falta. Seu cabelo grisalho, sua voz forte e alta. 15 anos atrás eu saí sem me despedir. Meu pai, talvez eu te encontre por aí. Todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, problema. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, sistema. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, problema. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, sistema. Chego a me arrepender de tudo que eu já fiz. A ouvir novamente o martelo do juiz. Percebi que já perdi muito. Que a maioria dos meus parceiros viraram defuntos. Juntos com meus inimigos antigos, armados, revolucionários. Comandante do crime organizado da cidade do Rio de Janeiro. Considerado o primeiro, escadinha subestima a polícia militar inteira. Desespero, correria, alguém jamais subestimou o estado. Sistema abalado, banco 1, prisão de segurança máxima. Táticas falhas, escadinha escapa. É acionado as forças armadas, escadinha é a caça. Operação principal, destaque nacional, internacional. Com a cara no jornal, procurado, vivo ou morto. Forças armadas do morro, do juramento. Final de tarde sangrento, policial foi morto. Comando vermelho totalmente organizado, derruba helicóptero. Subestimar o sistema de novo. Sou escadinha, considerado um perigo pra sociedade. Se colo no asfalto, abalo a cidade. Vários milhares acreditam no que estou falando. Que sou um novo homem, seu maldito cano. Um terço da pena já foi cumprida. Abandonado pra sempre a imagem do bandido. O terror, o menino mau, que estava com a cara no jornal. Resgatar a minha autoestima. No final do túnel chego a minha saída. Dessa vez sairei pelo portão. Sem helicóptero na lei, vou buscar meu irmão. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, problema. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, sistema. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, problema. Rezo todo dia pro futuro melhor, melhor. Longe das armas, dos guardas do pó, sistema. Do lado leste da periferia de São Paulo, CH, homens crânios, ao morro do juramento. Existe uma realidade, fazemos parte dela. O tema é favela, paz, periferia. A revolução não será televisionada. DRR, defensores do ritmo rua. Paz.